Filho, nem sempre a vida é cheia de flores. Há momentos de tristezas, dores, desilusões, desencantos, dúvidas, incertezas e lágrimas. Nesses momentos, lembre-se que encontrará em seus pais, amigos e a amizade mais sincera. Não quero de maneira alguma invadir a sua privacidade, muito menos sufocá-lo. Só quero ter a certeza de que você será feliz e que ninguém mal estruturado irá te atrapalhar. Filho, lembre-se que em Deus você receberá a força e a luz para continuar a caminhar na estrada da verdade. Tenha certeza de que a vida pode ser bela. Basta que acredite no imenso amor de Deus por cada um de seus filhos e na certeza de que Ele habita em cada um de nós. É por isso que somos vencedores. Mesmo que a vida lhe apresente em algumas etapas obstáculos e dores, traga sempre em seu coração a certeza de dias vitoriosos, pois só perde quem procura o pior caminho. Filho, não estou querendo constranger você. Só quero a sua felicidade. Que você não aprenda pelo caminho mais doloroso. Creia em Deus e acredite naqueles que te amam. Te amam muito. Que a vida lhe sorrirá muitas vezes.